quando chove, mas o sol se põe a brilhar. Vês no céu um arco-íris, sete cores espetaculares. Vais usá-las e com elas brincar e pintar. Todo mundo sorri de tão bonito que vai ficar. O amarelo, o verde e o azul, com elas pintamos a norte e a sul. Lilás, laranja ou violeta, também cá estão. Esta grande diversão são as cores do arco-íris que vais usar para colorir. São as cores do pintas os telhados e as maçãs. De laranja uma laranja, de amarelo as bananas e o sol. Com o verde as folhas de uma árvore do jardim e a relva. Do azul o céu e com lilás e o violeta uma flor. O amarelo, o verde e o azul, com elas pintamos a norte e a sul. Lilás, laranja ou violeta, também cá estão. Esta grande diversão são as cores do arco-íris que vais usar para colorir. São as cores do que não misturar uma cor com a outra e ver no que dá. Não há nada como experimentar e descobrir mais cores para pintar.